sou só pecado, dá-me perdão. Quero seguir-te, quero te amar, mas sou tão fraco, dá-me tua mão. Somente um olhar, Senhor, e toda nuvem há de passar, e a tua sombra vou descansar. Somente um olhar, Senhor, e toda nuvem há de passar. E a